1, vou ir direto do Duna para a aproximação ILS. Golf Mike Alpha, autorizado a decolar pista 17, vento 090 graus, 119. Passando o Golf Mike Alpha, decolado aos 24, segue farol de Itapuã, transfere controle 120.8. Obrigado. Salvador, Papatango, Golf Mike Alpha. Papatango, Golf Mike Alpha, controle, mantenha 1.010 e siga a linha bilateral. Que é o Facu, apoio ideal para o Teixeira. 9-0. Ciente para o apoio 9-0, ainda mantendo meu pé, jogando o litoral. Alfa Golo 759, ataque com 1970 a bordo, 4 horas e 6 minutos, alterna galhão. Autorizado o táxi. A direita Índia, quando espera, no 0, chama a torre. 11895. Foi legal no 097, ou 1759. 17, quando for a direita com a torre, 295, pode ir a 7. Bom dia, Azul 2704, informação na Golfo. Cadê a nossa autorização 3506? Você não é nada? O Azul 2704. 2704 para Recife, autorizado, Serra Brava, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Eu falo da pista no zero, primeira curva à esquerda, deixo de sair da Puca, transição, Caju, transponder 5055, controle número 0.8. Correto, seja leve, chama profissional 3, Romeu Pati 3, Azul 2704. Toma. Corolla da Barra, 1000 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Corolla 200, sim. Mike Alfa, suba Serra, instruções para o nível 105. Circulação, só um minuto, cobre. Inicialmente, daí eu leio da Porto Seguro. Só aguarda um minuto. Bom, senhor, na escuta. Obrigado, bom dia. Kilo Control, report 60 miles out. 2783, bom dia. Para a cara da conquista, não é 0 para gol. Bom dia, meu 83 autorizado. Serra Bravo, Quebec, Victor. Conforme rota, plano de voo nível 200. Decola a pista no 0, primeira direita, Arbor Elefa. Transpone 5051 no controle no 208, azul 2703. Autorizado, cara da conquista 200, decolando 0, curva direita, Arbor Elefa. 5051, transpondo o controle 208, azul 2783. Correto, seja minha chama funcionar 3 Lima, parte 3, azul 2783. Maravilha, parte 3. Standby to the 10. Salvador, bom dia, Xané 6225, mantendo o nível 180, informação Golf, já no ideal de descida. É 225, a senhora identificação. Tiano 6225, contato radar estabelecido, foi bom, desça para 5000, ajuste Tiano 0 no 8 para chegada bom. E acione o código 5520, Tiano 6225. Tiano 5520, desce 5 mil, chegada bom, acione a 6225. Tiano 759, pare a curva no rumo de Leda. Leda 759. Até o quilo, say your distance down. Roger, set your altimeter 108, clear to 2000, flight direct to Duna to the IRS. Back to flight level, set to 2000 feet, 1018, direct to Duna, also. Chame a torre 11895. Pode vir. Salvador, bom dia, voo 9092, estabilizado 90. Voo 1092, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 100 graus, 099. E pouso no 0, voo 9092. Confirma? 2704-003, aqui visual, está autorizado a push, chama ataque. Formará para o táxi, 2704. Voo 092, no solo aos 38, direita, solo Salvador 121, um, décima 1. Seu nome. Direção autorizado, Grupo Zulu Maraty, Uno Mil Pés, Corredora Shedder, cola 197, primeira direita. O transponder 5046, controle 208. Correto com o Janeiro, o Cabeza 4, chama para a pessoa, né? Salvo Salvador, Batista, 049. Eu, Júlia Serra, chama a torre, 1-1-9-9-5. Puxa, dá cancelamento agora no 649. Testemunho no 649, já ponto 4, seguro? Pronto. Autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo. Nível 360, decolando 0, primeira direita, Dael, Leda, seguro. Transponde 5057, controle 1208. 360 autorizado, conforme a rota do plano de voo, decolando a pista no 0, curva direita, saída Dael, Leda, ponto seguro. Código transponde 5057, o controle de saída 1208, está pronto para puxar o deslizamento na posição 62. Voo 1649, correto, seja mesmo, 0062, já está autorizado, puxa, chama ataque. Autorizado, chama ataque, segundo no 649. Segundo 092, autorizado o táxi Alfa, após Juliette, ingresso 71 na posição 05. Alfa Juliette, 0-5-0-9-2. Após a mesma está autorizado, até o ponto de espera, pista no 0 via Índia. E o QNH 1-0 no 8. 1-0 no 8, livre taxi até o ponto de espera da via Índia até o ponto de espera, lá do 2-95, confirma? dia, voa no 649, pode estar a campo. Voo no 649, autorizado além de decolar pista no 0, vento 070 graus, 109. Livre decolagem, pista no 0, voa no 649. Hotel Juliette Serra, autorizado além da pela pista 17, vento 070 graus, 119. Hotel Kilo, 20 miles to Duna, the Open Informer November Alpha, you are clear to the ILS approach, over. Bom, no 649, decola 46, chama controle Salvador, 120, decima 8. 108, boa, 649. Bom dia. 649 é o controle, contato radar, após 2000, Leda, Leda, seguro. 2000, Leda, Leda, seguro, gol 649. O senhor 6225, 2,5 milhas para o externo, já em contato visual com a cabeceira? Afirmativo, 6225, visual. 7. Com o pé de aproximação, cheque o trem, chame torre, 11895, o senhor 6225. 11895, amor, será que é um pouquinho? Bom dia, Chile 6225, estabilizado, ILS Check 3, visto no 0. Chile 6225, bom dia, ajuste 1018. Está autorizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, 099, informo o helicóptero acabou de acabar da pista auxiliar sem interferência. Frente do tráfego, no 098 no ajuste, autorizado pouso, pista no 0, Chile 6225, obrigado. Papa Romeo, Hotel Chile Serra, decola os 47. Transcele, controle Salvador, 120, décima 8. Transcele, Salvador, controle Salvador, 120, décima 8, graças. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo, Hotel Julião Sierra. Enquanto o Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, o controle, prossiga para Paraty, altitude 1000 pés, em voo direto, informa livrando a zona de controle. Esse é Paraty, informa livrando a zona de controle, Hotel Juliette Serra, graças. Estacionamento na 3 com 2. Autorizado, 273, chama a saída. Chama a saída, 273. Está totalmente pronto? Está conectado, né? Nós voltamos aqui ao caixa. Preciso abrir a porta e não tem ninguém aqui para conectar. Gente, então, o GZ está totalmente pronto. Eu já acabei de coordenar com a Infraero aqui. Assim que eu aparecer, o senhor me chama para o push, tudo bem? Gente, eu não estou pedindo push. Eu estou pedindo para conectar, para abrir a porta, não para fechar, não para sair. Ah, sim, o GZ 04, sim, sim. O operador de Fing já está a caminho, então. Xané 6225 no solo 50, direita solo Salvador, 121 décima 1. Direita 1221 no Xané 6225. Bom dia, Xané 6225, livrando a pista na Cisco. Xané 6225, controle 0 taxi alfa, reporta aí. Lima Lima Alfa para a vitória da conquista. Só um minuto, copia o nível sobre o esquadrão 00, confirmando, igual a 1745. Taxi 1763 com 69 a bordo alternando Monte Claro, 3 horas e 50 minutos. Ajuste ao time 1 no Índia, 7-3. Valeu 2223 para o táxi, com 58 a bordo, meia dúzia de horas, alternativa Salvador. Gente, autorizando o táxi até através da posição 062, o passageiro 2223. Tire táxi através da posição 062, o passageiro 2223. Opa, Tango, acho que até o Kilo do New Intercept localized for us. New Intercept, ILS, runway 10, South Africa. Hey, Roger, marvelous. Completing approach check and turn to the control tower, frequency 118.95 for landing instructions. Okay, tower 118.95, I thought I'll see the beat. Third tower, Papa Tango, South Kilo, good morning. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, good morning. Meter setting 1018. Continue approach, report on India Victor. Continue approach, I'll report India Victor, Oscar Hotel Kilo, 2223, observa a TR-72 da Companhia Azul, no momento na série do Patch 3, vai ser o número 2, para ponto de espera, o passageiro 2223. E quando na Índia, chama a torre, 1895 e ajuste a 1008. Passageiro 2223, quente como número 3, após prossegue Índia, torre 18, novamente. Número 2, número 2. Corrida atrás do azul, senhor. Nossa, Salvador, a Mike Yankee Delta. Mike Yankee Delta, professora. Bom dia, solicito a autorização do reboque da remota 12 para o gate 07, aqui no pátio 1. Ok, Papa Tango, hotel Kilo, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Clear to land, hotel Kilo. 225, observa o tráfego da Passaredo após autorizado, ingresso Paixão na posição 08. Vamos passar aí do Passaredo, Paixão na posição 08, fechar na 6285. Posso estar? Certo, voo nível 100. Decola no 7, primeira curva à direita, perfil de saída árvore elefa, transponde 5045. Controle 120 decimal 8. Eu Lima Lima Alfa, correto corrigimento, confirmacionamento de PLB. Aparecimento de uma torre 1995. É o 2796 da Azul. Confirma, né? 2796 da Azul. Firmo, para uma pessoa, só me acertou um pouquinho esse espaço, somente para saber a saída que você deve ter feito assim. Confirma, destino Azul 2796? Uma pessoa? Que é o pessoal Pucaju. Pucaju, sim. Pucaju é transição Caju, sim. Sim. Normal, Romeu, até Juliette Serra, frequência mesmo. Azul 2783, autorizado a linha e mantém pistão 0. Passando Oscar, Hotel Kilo, on the ground at 56, turn right, call Salvador Ground on 121, decimal 1. Turn right, Salvador Ground on 121, decimal 1, after Hotel Kilo. Ground, Passando Oscar, Hotel Kilo, good morning. Passando Oscar, Hotel Kilo, can you confirm the April? April 5, Oscar, Hotel Kilo. April 5, we're going to taxi until the taxiway Juliet, we're passing the taxiway Juliet. Request taxiway Juliet, I'll shut down to you. Call 09970, we're going to put a position for the pushback. 09970, change the pushback. No pushback, 09. Salvador, Mike Yankee Delta. Sim, Mike Yankee Delta, mantém a posição na 12 remota. Estamos olhando a meta para dois lados, depois você vai autorizando. Ok. Minimal foi livre táxi aí para ingresso pista no 7. Deixa eu ver agora, escuta. Hotel Kilo, located to enter the April 1 and the taxi via April 1. Be aware of the Mashley, cross the position 10. After Lima, Mike, Quebec, and the Quebec, call tower 118 decimal 95. Azul 2783, decola 58, chama o controle instalador 120 decimal 8. 120 decimal 8, Azul 2783. Salvador, Azul 2783, decolado na sexta. Azul 2783, controle, contato radar, suba sem restrições. Subindo sem restrições, Azul 2783. Lima Lima Alfa, autorizado. autorizado o ingresso, pista no 7, reporte aéreo pronto. Saído 2223, autorizado decolar pista no 0, vento 080 graus, 109. Saído 2223, captura 1-0, passageiro 2223. Paulo, o azul 2704, fala o novo curso aqui. 62704. Obrigado. Pessoal, vou entrar em posição, pelo geral já tem medido os catantes. Fala, Mike Yankee Delta? Mike Yankee Delta, autorizado início do reboque, chama a término na posição 07. Ok, chamar a término na posição 07, Mike Yankee Delta. 23, perfil Airborne, exame 1300 pés, não cumpre o perfil. Passageiro 2223, realmente é um prazer falar, meu cordial, está em contato na base e suba sem restrições, cabeça. Passageiro 2223, grato, ascensão sem restrições, ao nível 180. Eu preciso inserir uma informação aqui no meu computador. O senhor vai manter 1010 na razão de subida até o 050? Negativo, senhor. Confere com o que eu tenho aqui, muito grato. Grato. Roma Lima Lima Alfa, apenas confirmando, está sem a restrição inferior da saída Arbor. Este Lima Lima Alfa está autorizado a decolagem em pista 17, vento 100 graus, 129. 1299 é o controle, após para Bog, descer para 4000, ajustado 108 e voo direto Duna para aproximação ILS. Gol 2 0 0 Romeu Lima, Lima Alfa, da Fórmula 05, chama o controle Salvador no 20 da Lima 8. Controle Salvador, Lima, Lima Alfa. Romeu Lima, Lima Alfa, o controle, contato já estabelecido. Qual a razão de subida que o senhor vai empregar até o nível 050? Mantenha 3 mil na saída A. Lima Alfa. Geral 9970, até a próxima, né? Ficou 2 na bola, eu tô vendo 4 horas e 2. Estou ordenando com a Wix. Gente, estou autorizando o táxi 70 do Pátio 3, onde eu guardo a Embraer 9020. Azul 2704, acionado para o táxi, que é o IP de 68, 3 horas e 38, alterna Macé. Gente, azul 2704, cruzando o táxi à direita, Índia.7.0.1185, QNH 10.18 no momento. É, primeiro táxi, pode esperar lá de 295 com 10.18, que é justo. Obrigado, bom dia. Salvador, Mike, Yankee Delta, concluiu o reboque aqui no Gate Delta, obrigado, bom trabalho. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, CNH 312, cruzando 2, 0, 0. 312, acione identificação, deu-se a via, chegada a marca para o nível 050, ajuste no 08. Estou 12, a chegada para 050, com 1098, pode baixar para você. Na 312, mantém para 3 chegadas. Prossiga. Alguém 08, informação, hotel, solicita autorização, Brasília, nível 380, por gentileza. Salve Chané 6225 para Brasília, autorizado nível 380. Colagem da pistão no zero, curva direita, subida à árvore elétrica. Então intercepta a Pesulu no 7 e segue conforme o plano. Transponder 5566, controle 120, decimal 8, zero. Zero 9970, autorizado ali, manter, pistão 0. Conforme a alta, plano 5566, transponder e o controle de saída 120, decimal 8, puxando a 625. Chama 225, procedimento correto, chama para o pushback do sonar. Chora. Azul 2796, pronto 4. 100. Papa Romeu Lima Lima Alfa, já presente, autoridade direto, é Lepa, Lima Lima Alfa. Ah, Lepa, 100. Alfa Firma, direto é Lepa, livre acessa para nível 100. Decola aos 1-1, chama controle de Salvador em 120, décima 8. 208, boa. Salvador. Autorizado com fins, via rota do plano de voo, nível 360. Pisto no zero após decolagem, curva à direita. Saída árvore, elefa. Transponder 5116, controle 120, decimal 80. Pisto no zero 360, conforme, árvore, elefa. Parada aberta, rua direita. 116, 120, voo no zero. Boa no 095, contagiamento correto, chama para pushback e acionamento, portão 5. Areia 09. Estrela 2703. Azul 2704, contato com a razão de decolagem, suba via 3 da PUCA para nível 350. Via PUCA nível 350, Azul 2704. Azul 2796, information hotel, Kilo 27 Bravo Juliet Papa, via flight plan route, at level 170. Runway 10, after takeoff, left turn, cold departure, Charlie Oscar November Delta Echo departure, Squawk 0271, departure 120, decimal 80. Cilarão 9970, decola aos 13, chama controle Salvador em 120, decimal 8. 08, boa! Departure, Azul 796, read the back right. I'm ready to push back as far as. Coronel 9970, decolando, conferir uma confirmada de procedência. Paguem antes do Golf e confirme aeródromo de procedência, destino, tipo de equipamento. Equipamento é um Bravo 407, destino. Do Golf, informa ajuste no 098. Reporte rota para. Agora, o Yankee Golf. Controle de Salvador, bom dia, traça 2859. Saída foi passada por Cajambo, senhor. Negativo, é saída com onde? 2796. Muito obrigado. 340. Afirmativo, convivido, tem controle de código, senhor. Combustível federal 9970. Foi de 340. Confia 359, a senha de identificação desse avião chegada a ponto para 4.007, destino 08. 08, tá bom? A possibilidade de 4.1 na presente. 359, mas a chegada. Identificada 160, tá vendo a via? 359, deixa a via chegada a ponto para 4.007. Chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.0.273. Está na mesma da rotatória, o patrulha, o passatão de ângulo Golf. O Golf chama centro Salvador na frequência 118.95. Chama 118.95, o patrulha, o passatão de ângulo Golf. 2199, autorizado de ADS, é que foi o pistão 90, rapaz, 47. Agora é autorizado. Azul 2704, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2245, boa. R. Salvador é o Papa Tanguiante do Golfo. Rafatão Yankee Zulu Golf, altimetro 108, vento do aeródromo 090 graus, 14 nós, confirma intenções? Intenções, é, pouso no pátio 3, senhor. Pátio 3? Pátio 3, se autorizado. Gente, Papatão Yankee Zulu Golf. Quanto tempo o senhor para identificar no pátio 3? É só o tempo de reabastecer e fazer plano de voo e decolar novamente. Cliente, reporte no através norte da torre para cruzamento da pista, evite o sobrevoo da base aérea. Yankee Zulu Golf. Ah, evitar o sobrevoo da base aérea, já estamos contra a voz norte, sir. Faz autorização para cruzamento enquanto coordenamos com a FR. Vai aguardar, manter o setor o Yankee Zulu Golf. É, desculpa, é, Yankee Zulu Golf já está coordenado. Está autorizado o cruzamento de imediato. Reporte na curta final para o Pat 3. Vai reportar na curta final do Pat 3. Autoriza direto para a distância? Afirmo, evite isso, voo de aeronave. E entra no Golf. Ah, ciente, Golf. Autorizado, voo 2199. O 2199 compete na IADS X-Ration, na 3 Salvador, compete 118.95. Obrigado, Lourenço. Soro? Afirma, a história já está posicionada. Ciente. Perfeito, grato, visual com a viatura. Bom dia, voo 2199 estabilizado, vai estar no trabalho. voo 2199, ajuste 1018, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Informo o helicóptero já finalizando o cruzamento da pista, tá sem interferência com sua aproximação. Obrigado. Centro do Golfo, pouso a critério, vento 100 graus, 129. Ah, ciente, o Golfo. Voo 2199. Autorizado pouso pista no zero, vento 100 graus, 129. Autorizado pouso Golfo. Eu chamo o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Você escuta o guardão que quer preparar a saída da árvore, ele é. Geral 9970, frequência do centro Recife 126.85, alterna 125.45. Salvador 1099.